Para meia pouso autorizado, 128. Livre de pouso, voo no 606. 805-57, 1935. 1935, 805, boa noite. Controle, boa noite, voo 805, decolou cruza 2000. Boa noite, voo 805, contato radar na decolagem, suba para nível 370, sai da PUC. Na PUC 370, vira a possibilidade de coordenar o 410? Vou coordenar, só um minuto. Voo no 805, suba restrito ao nível 350, aguardando o final nível 410. Restrito 350, aguardando 410. 805, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, 896-160 para 1530 Pachaco. 896, boa noite, ação de identificação, chegada à Mari, desse manter a nível de voo 050. 050, chegada à Mari, boa noite, 896. 3891, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizado e estabilizado. 2000 para estabilizado, até 38 na avião. XNM 258, está autorizado até 3000 pés, o ajuste no 014. 3000 no 014, está livre de restrições. Afirmativo, está livre da restrição em ITAP. Restrição em ITAP, registro para 3.024, 1014, com 6258. São 3891, curva esquerda e vai dar por 190 até o localizador. 190, está 3890 para o bloco. 2891 para interceptar, localiza 2 esquerda agora para o 150. Desça para 2000 pés, 1014 ajuste, está autorizado sinal LS, após localizar 2 estabilizado. Ok, 240, 2000 pés, 1014, após estabilizar, 3, 8, 9. Chama o centro Recife, frequência 12685. Alterne 125, decimal 45. A primeira é 12685. E a secundária é 12545. 12685, 12545. Obrigado. Boa noite. Boa noite, chamou. Alfa 18, decimal 6, Grenet 101, Portugal, Boa noite, obrigado. 1606, vai guardar passagem da Airbus 330 da Portugal no táxi, após ingresso via Juliette para o gate 02. Sim, a gente aguarda, depois Juliette para o 02, rumo 1606. Mendes 50, desce para 2000 pés, após localizador estabilizado. Mendes 50, para localizador, 6250. Condições de ingressar do Portugal. Gente, afirmativo. Agilizando na medida do possível até livre ingresso. Sim, a gente vai agilizar na medida do possível, um no meio da minha. 3104, então. Controle Salvador, Webjet 5809, tem informação, Charlie. Bom dia, Webjet 5899, acione identificação. Chegada Mari, desça para 4000 pés. Ajuste altímetro no 04. Reporte localizador número 4 na aproximação. Confirmando a instrução para o Web 5809. 5809 vai descer até o nível 050, chegada Mari. 050 na Mari, Web 5809. Oxenem 258, reduz agora para a aproximação. Reduzindo, senhor. Reduzindo. 6258. Estabilizou até 3891. 3891. Complete LS, chame a torre 1-8612. 62, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. Objeto 5899, identificação Charlie, cruzando 1-8-0. Objeto 5899, identifique chegada Mari, desça para 4000 pés, 1014 ajuste, número 4 na aproximação. Identificou descendo para 4000, é o número 4. Objeto 5899. Confirma ajuste? 1-0-4. 1-0-4, 5899. Agora está 3-8-9-1, LS 9-0, passou de SR. 3-8-9-1, pouso autorizado no 40 graus, 8-9. Agora pousa no zero, tá 3-8-9-1. Complete LS, chame a torre 1-8-612, 6258. 6258. Torre Salvador, boa noite, chame 6258, 2000 e meia do estado. Alô, chame 6258, estabilizado, 2000 e meia do estado. 6258 é o segundo, ajuste 1014, continue aguardando pista livre. 6258. Para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. No 0-4, permanece o ajuste. Boa noite, 9-0. 2000, acho que o localizador no 0-4, cuidado, eu trouxe. 389109, direito 219. 9, 9, 8. Fala, boa noite, tá 3891, você escuta. São 3891 no táxi via Alfa Juliette Gate 8. Alfa Juliette Gate 8, 91. Final respeito, the line up and wait. After traffic on final line up and wait behind the Portugal Group to 4, boa noite. Boa noite. Boa noite, Transmeia. Boa noite, 9.6, complete final LS, Chimeturri, 1.8.6. 2.2, obrigado, Transmeia. Objeto 5899, desça para 2.000 pés, autorizado LS, porte no localizador estabilizado, o ajuste 1014, 1.0.4. 1.0.4, descendo para 2.000, está autorizado LS da 10, objeto 5899. Objeto 5809, desça para 3.000 pés. 1014, ajuste número 3 agora na aproximação. Reporte localizador estabilizado. 3.0014, reportará estabilizado o localizador. Web 5809. Confirma 5899, descendo para 2.000. O Webjet 5899 desce para 2.000 e o Webjet 5809 desce para 3.000. BN 5899. Chunev 6258, táxi Alfa Juliette, gate 1111. Alfa Juliette, com 6258. Oito, nove, meia, pouso autorizado, 120, 10 notas. Teve pouso na 1-0, vai passar em pé, baixa de novo, 8 notas dele. 0-2-4, Bonnet, 1-3, saldo departure on frequency, 1-1-9, décimo 35, have a good trip. Departure 1-9-3-5, boa noite, até a próxima, Portugal, 0-2-4. Bom, departure, boa noite, Portugal, 0-2-4, nova departure. Portugal 024, with a contact on departure, declare maintain level 350, maintain Momo departure. Momo departure, clear to climb, flight level 350, Portugal 024. Salvador, 8462, vem na informação de Charlie. Boa noite, Azul 4062, acione identificação. Desça via, chegada Mari para 4000 pés. O ajuste é no 0 no 4. Número 4 na aproximação, Azul 4062. Pés no 5 ali? 1 no 0, 1 no 4. Estabilizou no localizador da área 10, objeto 5899. Objeto 5899, complete sinal LS, chama na torre 1-8-6-12. 8-6-12, obrigado. Desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado, objeto 5809. 2000, reportará no localizador estabilizado, 5809. Azul 4062, desça agora para 3000 pés, permanece 1014 o ajuste. 3000 pés, 1014, 5402. Carmelo. Portugal, Zero Tufa. Zero Tufa. Any chance consider after Jebit? Stand by. Solo Salvador, boa noite, OTAN 3226, com a informação Charlie, autorização Natal, nível 390. OTAN 3226, aguarde copy, Natal. Na sua escuta, poderia confirmar a subida para o TAN 3226? Fucas e par. Gente, TAN 3226. Fala, boa, agora 896, Livró. Boa, 896, táxi Alfa Juliette 23. Alfa Juliette 03, boa noite, Arthur. Salvador, Webjet 5899. Check frente, 5899. Mais travado. 120, 10, 9, 14, todo autorizado. 5899. E pôs a pista delas. São 3226, pronto, FAP? Afirmativo, prossiga. São 3226 para Natal, autorizado nível 390, via pêndulo 10. Decolo da pista 10 com primeira curva à esquerda. Na saída Pulca, transição Zipar. Controle Salvador 119.35, torre 98.6. Aciona 5051, Natan 3226. Gente, Natal conforme 390, pessoa 10, pouca esquerda, primeira curva 505 no transponder e o controle 198. A torre 18613. Natan 3226, chame para pushback seramento. Só confirmando, senhor, que eu contei o controle 198 é 1935, é isso? Afirmativo, 1935. Ok, obrigado. 1-7-1-4, pronto, copy. 1-7-1-4, pronto, prossiga. 1-7-1-4, para Aracaju, Nível 230 autorizado, via Golf 677, decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, para direto Aracaju. Controle Salvador 199, decimal 35, torre 98, decimal 6, aciona 5045, gol no 714. Gol no 714, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Pista 10, curva à esquerda, saída Puca, depois direto Aracaju, 7935, 1826, 5045 no transponder, 714. Confirmando gol no 714, Pucajamo, Aracaju, a saída. Pucajamo, Aracaju, no 714. Correto, chame para pushback saneamento. Chamará quando pronto, no 714. Autorizado 5809. Contact Recife Center, frequency 126, decimal 85, 125, decimal 45. Recife 12685, alternate 12545, Portugal 024, boa noite. Boa noite. Salvador, gol. Do, boa noite, gol no 994. 994, prossiga. Autorização, quando possível, Maceió 350 no 994. 94, escute a Charlie, chame solo 1219. 219, obrigado. Ah, Juliette para 5899. 5899, confirma. Ingressa a Juliette. Chama solo 1219. Acho que estava no solo. Salvador, objeto 5899. Objeto 5899, táxi via Juliette, gate 10. Juliette, gate 10, 5899. Salo Salvador, boa noite, gol no 994. Gol no 994, aguarde copy você, ó. Aguardando 994. No 994, cópia? Cópia no 994. Ou no 994 para Maceió, autorizado nível 350, via 358 até Orágua, após direto, decola da pista 10, com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 98, decimal 6, aciona 5055, gol no 994. No 994, autorizado Maceió 350, conforme plano. Na Puca, Caju, 1935-86-5055, no 994, posição 06. No 994, correto, chame pronto para o pushback, saneamento. Camarada. Solo, muito boa noite, Web 5809, livrando. Boa noite, Webjet 5809, táxi via Alfa, Kilo 43. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5809. Solo, gol no 7, no 4, no 5, agora puxa acionamento. Autorizado, chama para o táxi, gol no 7, no 4. Chamará para o táxi, no 7, no 4. No localizador, azul 4062. Azul 4062, complexo ILS, chama turno 1862. 1862, azul 4062. Oi, Salvador, muito bom dia. Azul 4062, estabilizado em ILS. Azul 062, colocado autorizado, 120.62. Ele posto 4062.